cada cargo. Não desisto, cumpro um trato, mesmo cansado, fatigado, objetivos não embargo. Porque aqueles que sonham alto, foca a mira nesse alvo. E os seres que não desejam algo, passa a vida a ver catálogos. Não me encontro nesse vazio, bagagem cheia neste navio. Com a corrente deste o rio, a sabor do vento, mano, crio. A minha crença já surgiu, não vou ignorar o desafio. Na corda bamba, agarro fio, tipo animal, sangue frio. Este universo é expansão, somos dele uma fração. Infinita experienciação, significante a razão. Então, quem sou eu? Só quero aquilo que é meu. Que a luz brilhe neste meu, traga a paz que Deus me deu. Nesta era que prospera, veneno na atmosfera. Despeza e pera, não se verga, por isso estamos na mesma merda. Tem juízo, foge à regra e submisso que não se entrega. Compromisso nunca se quebra, linha a linha, pedra a pedra. Mano, não deixe fugir, sonho adormecido, és capaz de atingir. Mas é que fazer por isso, só podes intervir. Há mil formas de agir, corretas ou erradas, tens de saber distinguir. Mano, não deixe fugir, sonho adormecido, és capaz de atingir. Mas é que fazer por isso, só podes intervir. Há mil formas de agir, corretas ou erradas, tens de saber distinguir. Ainda à espera, a primavera passam, eu fico. Não desisto, ainda insisto, resisto. Corro o risco, dou a voz ao manifesto. Protesto, até que seja ouvido, isso é certo. Cansado é o estado, tenho o espírito marcado. Pelas chagas desta vida dura que tenho levado. Só me serve de lição, tenho que a saber usar. Apontada no caderno que um dia não vou levar. O momento vai chegar, eu estou mais que preparado. Quero fazer a diferença para deixar o legado. Para que alguém possa seguir e mudar o que está errado. Não quero ser venerado, basta que seja lembrado e usado à medida por alguém que necessita da presença, da experiência que lhe vai mudar a vida. Nova perspectiva é oferecida a quem se identifica. Não se fica e acredita que há algo mais forte o guia. Mano, não deixe fugir, sonho adormecido, és capaz de atingir. Mas é que fazer por isso, só podes intervir. Há mil formas de agir, corretas ou erradas, tens de saber distinguir. Mano, não deixe fugir, sonho adormecido, és capaz de atingir. Mas é que fazer por isso, só podes intervir. Há mil formas de agir, corretas ou erradas, tens de saber distinguir.